Sejam bem-vindos à Floresta Encantada. Todas as semanas, os druidas reunidos na floresta com os sons do rock psicadélico, rock progressivo, karaoke rock, música exótica e muito mais. E começamos a Floresta Encantada desta semana com Robert Wyatt, um dos fundadores dos Soft Machine, que em 1974 lança o segundo álbum, Rock Bottom, um dos grandes clássicos assinados por Robert Wyatt. Tem produção de Nick Mason, o baterista dos Pink Floyd, e é um disco que surge num momento crítico no percurso de Robert Wyatt. Ele teve um trágico acidente que o deixou paraplégico, e este foi o primeiro disco que fez logo após esse acidente. Aliás, Robert Wyatt começou a trabalhar nas canções de Rock Bottom assim que saiu do hospital, assim que ficou recuperado. No entanto, ficou para sempre paraplégico, mas não deixou por isso de continuar a fazer música e belíssimas canções que ele nos tem dado ao longo das últimas décadas, incluindo neste registro Rock Bottom de 74, como disse, com a produção de Nick Mason dos Pink Floyd. Mas aqui Robert Wyatt conta também com as participações de uma série de músicos, incluindo Hugh Colin Hopper, que também pertencia aos Soft Machine, Laurie Allen dos Gong ou Delivery, e ainda, por exemplo, Mike Oldfield. Escutámos na abertura da Floresta Encantada desta semana A Last Straw, de Robert Wyatt, para o registro Rock Bottom de 1974. Vamos avançar com um elemento dos Pink Floyd. Já aqui estava a falar sobre Nick Mason, ele que produziu Rock Bottom, o baterista dos Pink Floyd, produtor também então de Robert Wyatt, mas seguimos com Roger Waters, ele que em 1970 lança, por assim dizer, o primeiro disco a solo, em colaboração com Ron Gizin, o orquestrador com quem os Pink Floyd trabalharam no registro de 1970, Atom Heart Mother. Os dois foram convidados a fazer a banda sonora de um documentário científico chamado The Body, da autoria de Roy Battersby, que saiu em 1970. Roger Waters e Ron Gizin fizeram assim um disco muito experimental, com biomúsica, ou seja, música feita com partes do corpo ou com sons do corpo, mas aqui pelo meio há aqui algumas canções, por assim dizer, para além desse lado mais experimental, feito de colagens de pequenos sons. E vamos por isso ouvir dois momentos que são canções por parte de Roger Waters. Primeiro, Chain of Life, que surge no lado A de Music from the Body, e também Give Birth to a Smile, é o tema que insere Terra, Music from the Body de 1970, e aqui Roger Waters surge acompanhado por uma banda, e quem é a banda são precisamente os Pink Floyd, que não surgem creditados no registro. David Gilmour na guitarra, Nick Mason na bateria e Richard White no teclado em Give Birth to a Smile. Mas primeiro um momento mais pastoral, com a música que surge no lado A de Music from the Body, Chain of Life. É Roger Waters, em 1970, no disco que fez juntamente com Ron Gizin, e é a banda sonora para o filme The Body, de 1970. Thank you. Long live the child and the man. Long live the mother and the land. The hills behind us and the sea. Reach out to welcome you and me. Valley deep and mountain tall. Lie upon the ground before us all. Strange are the colors of the turf. Thank you. A Floresta Encantada, primeiro com duas músicas assinadas por Roger Waters dos Pink Floyd no disco Music from the Body de 1970, que Roger Waters fez em colaboração com Ron Gieson, orquestrador com quem os Pink Floyd trabalharam no álbum Autumn Heart Mother, o álbum conhecido por ter na capa uma vaca. Music for the Body de 1970, em destaque na Floresta Encantada, com duas músicas. Primeiro, um momento mais pastoral, Chain of Life, e depois a música que encerra o registro Give Birth to a Smile, onde Roger Waters surge acompanhado por mais músicos, e são eles precisamente os outros colegas dos Pink Floyd, mas que não surgem creditados neste registro Music from the Body. Entretanto, viajamos para a Alemanha, na companhia do Scan, com a faixa Outside My Door, que surge no álbum de estreia dos alemães Scan, de 1969, Monster Movie, ainda numa altura em que contavam no seio da banda com Malcolm Mooney, vocalista norte-americano, e que integra então a primeira fase do Scan, banda formada em 1968 na Colónia, na Alemanha, e que se tornou numa das bandas essenciais do movimento krautrock. E por isso mesmo, vamos continuar com mais uma do Scan, uma banda que ajudou a desenvolver géneros como a música eletrónica, música ambiente, também ao cruzar jazz e funk e noise. Tinha aqui um verdadeiro caldeirão de influências que deixaram muitas descendências ao longo dos anos. Viajamos agora de 1969, do disco de estreia Monster Movie, para o registro Ege Bamiyazi, e aqui sim os Scan já contavam com a voz de Damo Suzuki, vocalista nascido no Japão, e que entre 1970 e 73 grava aqueles que se tornam os discos de maior referência dos Scan. Vamos então até Ege Bamiyazi e escutar a faixa One More Night. São os Scan em 1972. Thank you. decided to go. Decided to go forth, decided to walk forth, but then you turned your eyes away. You don't see lights, see no seductive lights, see no flittering lights of the town. But you long to be where you've always been at, and you always too wanted to go. See the flittering lights of the town. tempted to go. Viagem pela Alemanha na Floresta Encantada, primeiro com o Can, no registro de 1962, e um dos mais importantes no percurso de Can, Ege Bamiyazi, um dos discos que melhor sintetiza o trabalho do Can em meados dos anos 70 e toda a sua influência no movimento krautrock. Escutámos One More Night, da banda que já contava com o vocalista Damo Suzuki. E, entretanto, continuámos também pela Alemanha com os Altona, uma banda que não durou muito tempo, apenas entre 1972 e 1975, uma banda nascida em Hamburgo, que vinha de outro grupo alemão, os Thrice Mice, mas aqui os Altona a cruzarem muito mais referências do jazz e do funk. Fizeram apenas dois discos, um em 74, homónimo, e outro logo depois, Chicken Farm, mas que esse, o segundo álbum, não teve grande recepção comercial e pouco depois a banda terminou. Mas fomos ao disco de estreia, Altona, homónimo, de 1974, escutámos a faixa Frustration. E vamos continuar por terras germânicas, agora com os Eloy, uma banda fundada em 1969 em Hannover, e uma banda que prosseguiu um rumo mais virado para o rock progressivo, rock sinfónico, na veia de uns King Crimson, de uns Yes, de uns Camel ou mesmo dos Pink Floyd. O nome Eloy é tirado do livro de H.G. Wells, The Time Machine, A Máquina do Tempo, em que a raça futura dos humanos era precisamente Eloy, mas aí com I e não com Y, como é o caso da banda germânica. Os Eloy, que em 1977 lançaram um disco que falava precisamente sobre a situação dramática vivida pela humanidade, mas recuperando a cidade mítica de Atlântida e a sua queda, que, como está descrita na literatura clássica. Em 1977 lançou então o registro Ocean, considerado por muitos como o pico no percurso dos Eloy, e é lá que podemos encontrar o tema Poseidon's Creation. Os alemães Eloy, aqui no momento puro de rock progressivo, por ouvir na Floresta Encantada, Poseidon's Creation, do registro Ocean, de 1977. Thank you. which have existed since thousands of years, but is lost now in future and past, light years away from our daily tears. Those unperceived moments which always last. Poseidon became lord of earthquake and seas, master of oceans and all their wealth, god of an island, there lived a family, was a daughter of beauty and health. Atlantis was same. Silver and gold, fertile hills, woodlands and plains. It was situated in front of the strait they call the columns of Heracles. Cleito was a daughter's name, a princely virgin of clearness and love. So Poseidon fell in love with her and built a shrine on the mountains above, surrounded by a golden wall, and inside he placed his holy law. Son of God, son of God, pure essence and perfect features. What a divine possibility to overcome evil. So listen what man did. We'll be right back. Últimos minutos na Floresta Encantada com o rock progressivo dos alemães Eloy. Em 1977, no registro Ocean, escutámos Poseidon's Creation. E estamos mesmo na reta final da Floresta Encantada desta semana, mas para o final fica outro momento de rock progressivo, mas este nacional português, são os Saga, de José Luís Tinoco, arquiteto, mas também músico de jazz. Aliás, foi aí em colaboração com outros músicos e num disco que viria a lançar depois em 2008, que se afirmou de facto como compositor de jazz, mas em 1976 lançou um disco de rock progressivo, assinando como Saga, o álbum Homo Sapiens, um disco que se tornou fundamental no desenvolvimento do rock progressivo em Portugal. Lá fora o rock progressivo já era um género já muito em voga, mas em Portugal demorou algum tempo a chegar e a explodir de certa forma. Este é um disco conceptual sobre a condição humana. O álbum conta com muitas participações, para além de José Luís Tinoco, que toca uma série de instrumentos, desde logo guitarras e também sintetizadores e outros teclados, mas tem, por exemplo, aqui pelo meio músicos como Rão Quiau, que toca alguns instrumentos de sopro, também Fernando Girão, que para além de oferecer segundas vozes também toca percussão, entre outros músicos. O álbum original em vinil pode chegar a várias centenas de euros, é uma peça de coleção importante. No entanto, teve uma reedição há uns anos, uma reedição da Coreia do Sul, o que demonstra também o poder deste registro a nível internacional. Foi em 2002 que teve a sua edição internacional contra os direitos de autor de José Luís Tinoco. No entanto, o álbum acabou por sair. É relativamente fácil encontrá-lo, por exemplo, no Bandcamp, este disco de José Luís Tinoco, assinado como Saga, e vamos por isso ouvir uma das faixas deste registro, um álbum muito importante para o rock progressivo em Portugal, para a afirmação deste género em Portugal, lançado em 1976, o disco único de Saga, Homo Sapiens, e vamos ouvir a faixa que abre o registro, Sexto Dia, Saga, de José Luís Tinoco, para ouvir agora na Floresta Encantada. Até para a semana. Se movia.